Júnior no buzinho. Bora botar pressão. Bolota, bora bolota, bora tio Ney, bora tio Pisa. Tá na hora. Amigo Rodrigo Fox lá da Lucal do Cede. O sinal também é Lucal do Cede, patrocinador oficial do Mega DJ Luiz. É. Será que o André vem hoje? Ele ficou cuidando da patroa. Está chegando o som do motivo do Brancão, né, meu irmão? Bora ver! E a galera do Caixaneira também está na área com a gente, valeu! Bora, meiota! Vamos lá! Ela tá querendo namorar. Será que não é o psicopata que vem aí, gente? Onde é que isso vai dar? Vai! O som pra ela dançar até o chão. Ela vai me olhar, vai provocar. Cheia de tesão, parece miragem. Bora começar, não, já que é no buzinho. Essa mina vai morar no meu. Isso que é? Isso que é vida. Transando todo dia. Acorda pelado com você do lado. Hoje é a resenha do DJ aqui no Numbuzinho. Daqui a pouquinho tem DJ Júnior Bressão da Bazucana. DJ Nil de Vitória e o top de Nemoga. Hoje o Mega DJ Luiz dando o pontapé inicial, né, Brancão? Pã! Moral também tá na área com a gente, valeu! Já já ele chega aí, fofinho. Se tu quiser já vender daí, tu que sabe. Bora lá. Dá uma organizada aí, fofinho. Bora lá, meu irmão. Daqui a pouquinho eu vou ajudar aí. Deixa só chegar o Juninho. Vai. Amigo Capão Marão tá ali com a gente. Ele e o Meiota também. Cara do grupo do 3 tá na área. Bora que o Mega vai detonando. Choque também tá aí com a gente. Bora, José Carlos, como é que é, meu irmão? Homem que comanda a água agora, meu irmão. Ele já fala assim, ó. Água, caralho, água. E a galera do Caixaneira tá na área também. E aí? Amigo Robson também tá na área, bora com a gente. Bora, Robson. Bora que o Mega vai detonando o namorado. E aí? Bora detonar agora. I do panela, né, bolota? Dia 17 lá no Bixita. Bora virar tudo, garoto! Dia 24, o Mega de Deluxe vai estar em Salina. É, 24 e 25 lá! Vamos fazer uma resenha lá na praia, viu, vô? Vai! Mega DJ Luiz. Fala pra cima do buzino. O buzino é o cara, meu irmão. Vai pra cima, vai pra cá. Mega da galera. Mega DJ Luiz. Mega DJ Luiz, o mega da galera. Bora, meu parceiro Bolota, bora pra cima, garoto detonando. Saveiro nem saúde. Esse é o novo Palio G4, teimoso, do meu patrão, da DAB do posto. E bora lá! Tá, entendi. Três da manhã me chamando. Sei, fala aí, só não precisa. Fala aí, só tá começando! Quando a gente tava junto, você... você só vacilava. Ah, e agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava. Bora, bolota, bola pra ela! Amava porra nenhuma, ei, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembra de mim. Bora pro batidão! Amava porra nenhuma, ei, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, só mentirosa, me cheia de gracinha, querendo me enganar. Saudade porra nenhuma, deixa de história, mandar mensagenzinha, querendo me encontrar. Amava porra nenhuma, puta que me pariu, sou mega. Bora pro batidão! Olha que aqui nós fuma um, usa de argola firme, novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo, que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco, que lá no final do ano é rivoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Puxei na minha, fui na linha 157 de pepeca. Desce logo a boca, vê quem vai tá lá no veneno, com o cabelinho na ré. Camisa do Flamengo, tá bonitão. Menor tá lá na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que tá na linha e pique de copão na mão. Então tá lindão, tá bonitão. Menor tá lá na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que tá na linha e pique de copão na mão. Então tá lindão. Bora começando o esquenta paradão, já aqui no Nubuzinho. Brota na favela, disse que o Gabriel do Boré é uma seta, é. E aí? Pode vir na minha direção pra ser feliz. Vai sentar pros crios. Bora que a pressão não tá aí, garoto! X, vem! Rebola, senta gostosa. Vai liberar que eu vou te tacar no macetinho. Desce, rebola, senta gostosa. É só começando no Urubu, garoto! Elas vêm pro baile, brota na favela. Disse que o Gabriel do Boré é uma seta, é. Elas pode vir na minha direção pra ser feliz. Vai sentar pros crios no bailão agora em pleno CPX. Mega DJ Luiz, o Mega da Galera. DJ que tá tocando, toca pra caralho. O hit do sapinho e fazendo caqueado. O hit do sapinho e fazendo caqueado. Caqueado, caqueado. Fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Para fazer o caqueado. Fazendo caqueado, fazendo caqueado. Fazendo caqueado, fazendo caqueado. Fala da lábia do poxa. Bota essa pressão aí, garoto. Lá vai fogo. Vai ser muita onda, porra! Claro! Começando o baile! Filho, e aí, vô filho, cadê o deputado careca, meu irmão? Era pra te chamar ele hoje pra cá, vai! Vai, fogo! Eu bebo, eu bebo, mas quando só no paredão volta, você passa seu batom de cereja. Eu bebo, cerveja, eu bebo. Fala que eu bebo! E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Agora sim, DJ, DJ. Aqui é muito mega na tua cabeça. A menina quer dançar, deixa ela. Eu quero ver você dançar pra mim. Pra fazer as aulas é tipo aquele vinho. Vai rebolando. Vai rebolando essa bunda. E ela dança. Eu quero ver você dançar pra mim. Pra fazer as aulas é tipo aquele vinho. Vai rebolando, vai rebolando. Bora acelerar um pouquinho. Aqui é o Palio G4 Teimoso. Sente a pressão. E também vamos escutar na Saveiro Nem Saúde, garoto. Luxuosa Saveiro Nem Saúde. Lá no meio a chamou da minha vida. Eu tenho no rock doido, atrás de rapariga. Rock doido hoje no Urubuzino. Hoje vai ser sal. Vai! Na cadela, hoje vai ser sal. Na xereca dela, hoje vai ser sal. Na xereca dela. Aí ela vem com aquele negócio pra cá, assim, ó. No camarote eu tô bebendo. Vai! No camarote eu tô bebendo. A vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo xereca. Traz a maquininha pro fofinho. No camarote eu tô bebendo. A vontade. No camarote eu tô bebendo, à vontade. Mas a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Será que em cima da hora, vou mandar ele pro bar. DJ Yud é o brabo. É. Vai ser o jeito do meu, viu, fofinho? Vai, vai. Ele falou 9 horas, mas não disse se é da noite ou da manhã. É muito. Vai, vai. Lá vai fogo. Bota, bota pra estourar. Bota, bota pra estourar. Bota, bota pra estourar e bota a moda. Aí, DJ Neto MT. Esse é o DJ Paulinho. Tal, tal, os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe sal. Da galera Palio G4 Teimoso Luxuosa Saveiro Nem Sal. Será que daqui a pouquinho ele chega, hein? Ele chega! Gol Psicopata. Eu queria morrer solteiro. Oi? Mulheres e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. China. Meu coração é a resenha do DJ lá, viu? Mas foi no... Pega DJ Luiz, DJ Júnior, pressão na bazucana. Segui. Top de Deboca, DJ Newton e Tulha lá. Segui. Dia 17, sábado. Segui. Foi só te olhar. Dia 10 tem o Mega DJ Luiz lá no Santa Ana do Piripideua. E dia 11 lá no Paneiro. Toda noite pro dia. Evitar. Aí desse jeito ele vai pegar a espingarda com a espoleta molhada. Mas eu já não consigo disfarçar. Esse fofinho gosta. E o meu coração acelera. O fofinho que vira com esse negócio, viu? Uma vez lá na panela, viu? É. Eu estou desesperado pra. Ele falou que é aquela espingarda do tempo do Pirata dos Caribes. No teu olhar. Para Rodrigo Fox! Um lugar. Para Tchurê. Estou pronto pra te amar. Pode amanhã a chuva não cair. Uhul! Pode amanhã agora o sol não brilhar. Esse é o novo Palio G4 Teimoso. Mas hoje é tempo pra gritar que te amo. Luxuosa Saveiro Mensal. Nabi, para fazer uma vinheta com esse cara aqui, ó. Nosso bem. Mega DJ Luiz. Mega DJ Luiz. Esse é bom. A tempo. Brevemente tem essa. As vinhetas nessa vinheta do Saúl aí. Vinheta pesada, meu irmão. E chuva pra molhar. Nosso beijo. Nosso amor, nem tem. gente, Rodrigo Fox. Galera da Luca Auto Center. Patrocina o Mega DJ Luiz. Olha essa aqui, ó. Sinto saudades do que a gente não viveu. Eu só queria uma chance pra te provar. A gente faz ao vivo mesmo aqui, viu, Dadali? Escuta aí, ó. Que eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite, meu amor. Ser o Márcio Sem Limite, já na área! Brevemente, viu, Márcio? Vamos fazer lá um grande torneio de bola, viu, meu irmão? É, vai ser pressão! Pressão total! Vai ser o jeito, hein, fofinho lá pro bar. Você chama minha atenção. Não consegui me conter. Vou te contar, meu irmão. Chamei por. Fofinho, não tem troco aí, tem. Fica ligado aí, meu irmão. Qualquer coisa. Com aquela. É tu mesmo. Nos envolveu. Amor acontecer. E o urubu. Ao som do luxuoso vibração. A evolução. Fala, tio Ney. Fala, Rodrigo Fox. E faz o para bolota faz no luxuoso vibração. O nosso amor não vai ter fim. O luxuoso vibração vai tocar a evolução. Pra onde? São Miguel do Guamar. Amores no ar. O Mega da Galera. E bora detonando na moral e do mato. és o meu amor. E a galera do Cachanila também tá na língua, gente, valeu! E uma fatiga no meu Facebook, mas não justifica essa parte. Urubuzinho! Agis como se eu tivesse outro alguém. E aí, Bolona? Eu disse que tô firme com... Hoje a cerveja tá estupidamente gelada, né, Urubu? Foca em nós dois, senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado, me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. É hora do show das marcantes. O Mega da Galera. Esse é o novo Palio G4 Teimoso. Luxuosa Saveiro, nem sal. Tanta saudade de você estou sentindo. Eu errei, não devia ter mentido. Agora imploro seu perdão, amor. chame de amor, por favor. Digo! Ah, oh baby, e você tá sendo tão radical assim. Como que é? Sei que eu errei, mas agora tudo vai mudar. Entendi. E bora, bora, vai! Garota, para de ligar pra mim, pois o que você me fez, não vou aceitar. Só naquele tempo, bom! Pressão, como é que é? Oh! Ele já tá na área, né, fofinho? E eu, e eu? Vou sair pra te procurar, águia de fogo e relenda. DJ Luiz! Fazendo o Kilson Mandrake também já tá na área. Bora, Kilson! Como é que é, meu irmão? Kilson, dá valor, né, Kilson? A marcante que a galera conhece, meu irmão! Por um instante, queria poder te encontrar. Pra viver tudo aquilo que sonhamos juntos, não posso aceitar o nosso fim. Eu vou te encontrar, seja onde for, e mostrar o quanto eu te amo. Quando você partiu, meu mundo desabou. Bora puxar naquele tempo, Kilson! Rodrigo Fox também lá no carro do Cine. Eu não quero mais. Tá com a gente, bora, Rodrigo. E aí, garoto, como é que é? Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior do jeito que você fez. E eu? Eu não gostei. Agora! Mega da galera! Vai ter o UFC do DDM, lá no Balneário Panela. Tu tá

balãozinho, simplesmente romântico. Primeiramente, guarde suas armas. E aí? Já me machuca tanto as suas palavras. Aí agora só faltou a gata pra dançar, né, Kilson? Eu tô querendo uma conversa civil. Ali o neguinho! Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa. Ele já tá chegando, viu, Urubu? Hoje não tem vilão. É, meu parceiro. Não tem plateia, não. O filho só quer trabalhar amanhã. Se prepara, você já preparou a luva lá amanhã, meu irmão? É! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo tô troco. Acho que a galera vai levar um cinturão, mas é uma cintura ousada. Sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. E aí? Como se duas facas se riscassem procurando corte. E aí, Gilson, como é que é? São dois corações é. Disputando. Gilson Mandrake, o nome da emoção, garoto! Como se duas facas se escassem procurando corte. Só falta o psicopata agora pra ficar completo, né? É. Disputando quem é o mais forte. Canção brasileira. O Mega da Galera. Grudado no meu cobertor. Estado. Sai da mente, não. E aí, da nave da bolota? Brota aqui no meu bar pra gente fazer amor. E aí? Tô sentando gostoso com olha bandido dizendo não para. Olha a bolota, não vai esquecer lá do teu posto, meu irmão. Com pega uma cadeira e fica sentado lá só na mão. Pra mim, dá tapa na tua cara. Agora! Saudade de te deixar louca de beijar sua boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Eu tô com saudade de te deixar louca de beijar sua boca. E aí, tio Ney? De safada. Só na mão, né, meu irmão? No espelhado, é. Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na cara. Luxuosa Saveiro Nensal. Esse é o novo Palio G4 Teimoso. Do meu patrão Dadab do posto. Tenho tanto pra dizer. E aí? Faz tempo. Hoje tá quase todo mundo bufino por causa da vacina. É, garoto. Desculpa parecer assim. Não quero atrapalhar. Meu parceiro Carlinho também tá com a gente, né, Carlinho? Um abraço a você, meu irmão. Só na manhã, sinta-se à vontade hoje aqui, tá bom? E se tu ainda não perceber, aí tu deixa. Tem como eu voltar pra você? É. Tem como eu voltar pra você? Essa aqui vai ser dos automotivos. Voltar comigo, bebê. Voltar comigo, bebê. Será que tem? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você, oh bebê. Voltar comigo, bebê. Voltar comigo, bebê. Para que o Zuma Drake Mega DJ Luiz vai virando uma atrás da outra. Aí tu dá valor, meu irmão. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Toma-te! Passou a mão em meus cabelos, olhou em. De quando o neguinho saiu da casa dele e foi lá pra Paragominas, você... a mãe dele disse: vai, desgraçado! Sempre onde estiver, em minhas orações eu vou pedir a Deus. Aí mais tarde vai ter aquele velho tiro da espingarda com a espoleta molhada. Sei que ela nunca compreendeu o os meus motivos de sair de lá. Cadê os ídolos? Já foi assistir novela? Já? Sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria... É, meu parceiro Carlinho, eu sou Miguel. Mas diretamente parceiro da amiga Solveiro. Nome do 14, né, meu irmão? É verdade. De mim, eu é, só faltou de trazer o patrão hoje pra cá, meu irmão. Me abençoar. Vou te contar, garoto, vai. DJ Luiz, o mega da galera. Ei! Olha, amor, nem sei como te explicar. 60 dias e aí? Sem você não dá. Bora tocar as melhores pra você. Olha, amor, é tão difícil descrever. Sentindo sua falta. E amanhã vai ser o bicho. Alô, Balneário Panela, viu, Carlinhos? Vai chamada de vídeo. Amanhã tem o UFC do DJ lá, né, meu filho? Senão vou morrer de beber. É. Pra matar a saudade que eu sinto. É só você atender. E não vai. Vai chamada de vídeo, bebê. Senão vou morrer de beber. Como é que é? Pra matar a saudade. Porque tem o DJ Júlio Pressão da Bezucada. Também tem o DJ Nildo de Itu e aí o top DJ Boca hoje aqui, viu, gente? Vai ser pressão total, viu, Carlinho? Bora, Rodrigo Forte! Tá só na manhã por ali, meu irmão. Toda a equipe tá sabendo nem sal de bolota. Fala, tio Ney! Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Ô filho, diz que eu botei o bolota na portaria, olha onde ele tá. Princesa, égua, mais linda da terra, mas tinha certeza. Desse jeito vai ver o rombo mais tarde. Nada era pra ela. Esse é o nome da emoção. Urubuzinho! Tá tudo bem. Que pena que você tá indo embora. E aí, vovinho? Eu sei que é tarde, me diz. Ele já foi carregar lá. É. Eu vou dormir enquanto eu... Largura dele que dá com a pavora molhada. Eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei. E a galera pode chegar que está começando, hein? Mas não vai ser diferente. É o Mega DJ Luiz já arrebentando por aqui hoje. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Sabe que o neguinho pressão hoje, o... Ele, o segurança aqui, o Sumandrake também tá com a gente, né, Cadinho? É da Caixa Econômica Federal lá de São Miguel do Guamá. Tá na área, valeu, meu irmão. Também já tá ali com a gente, né, Neymar? Existe. Um abraço pra você, garoto! Numa noite que jamais vai esquecer. Filme que é. Você existe. triste, eu vou me... Sabe que o Gui também tá igual a gente, bora aqui. Meu coração é do Cachaneira, na moral. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, agora a minha linda Cinderela. Oi. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, oh minha linda bela. E já faz. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela. Ô mega da galera! DJ Luiz, mete bronca aí, garoto! Coração querer. Como é que é? Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. E ainda dá, só na manhã, né? O seu abraço é só você que tem. É? O seu beijo é só você que tem. Volta a beber. Sabe que o Neymar Reis e o Miguel também é Logui. Como é que é, galera lá do 9? Tempo que só aí, ó, vai! E o Mega DJ Luiz vai virando uma atrás da outra, hein? E vai virando! E vai virando! E vai virando! Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Já confirmado, viu, Kilson? Véspera! O Dia dos Pais vai ser aqui na Toca do Urubu, viu? Pega DJ Luiz Nildo Nituia, DJ Michael Doido e mais um DJ Júnior Pressão da Bazucada aqui, leva o filho. E domingo, durante o dia, Dia dos Pais, tem o Mega DJ Luiz do Balneário, Cobras de Lagarto. E à noite lá no Panela de Volta. E vai ter o Sassal Moral por lá, né, meu irmão? Será, Vovilho? É. Quer ser algo mais. Todo amante quer ser algo mais. É verdade. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. É. Quando o amante quer ser algo mais. Fala demais. Mais do. Só na manhã, né, meu parceiro? Que só faz amor selvagem. Eu me quero, rapaz. Quero te ver acordar sem maquiagem. Olha só, começando hoje aqui, todo bucinho. Hoje tem muita coisa pra rolar ainda, garoto. Que romântico. Será que tu tá em dúvida? Tá em dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. E aí? Tá entre o que é e o que... Hoje tem o top de Deboca, de Denildo e de Tuia. Imagem de Júnior pressionando mais o cara e o Mega DJ Luiz. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. E aí, Rodrigo, perdeu ou ganhou hoje? Quem te leva ao céu? Ah! Sem te tirar do colchão. Acho que falaram que vocês pegaram o time do Barcelona, foi? Meta, é! Te deixa molinha no chão. Foi só taca hoje, viu, Rubinho? E dá quem? Ah! Te é por isso que ele demorou a chegar, que ele tava se recuperando ainda da peia. É, é verdade. Seu mel, ah, te deixa molinha. Parada, Guilho, pressão, como é que é, garoto? Acabou sua dúvida. Alanzinho, simplesmente romântico. Aí o que o senhor vai relembrar? O que o senhor vai relembrar? E toma, Deus. Um, dois, três, e tá valendo. Só no pegar, só no piano, vai! Agora! Assim que a mãe do Neguinho falou pra ele, ó. Pode arrumar as malas e vir morar. Quando ele foi pra Paragomina, a gente dividir a cama. meu irmão. Num jardim de amor pra gente cuidar. Chama logo o neném. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Que hoje vai ser só mesmo o coração em sáudio e o pai não tem moneda não. Ei, o Arara, eu acho que deve estar atolado por aí, gente. Será que não? Um senhor simplesmente romântico. Como é que é? Banda. Água do musicão Gilson Mandrake. Quatro abraços e um café. Acabei de acordar. Agora ele vai relembrar o tempo que ele tava na escola, hein? Encontrei tudo, sua mão na minha. Olha, cuidado pra não te dar problema de coluna, viu, Carlinhos? Se escapar do mundo, juntos vendo o sol cair. Vamos para a praia, pra curar a alma. Só o céu com a gente, não queremos mais nada. Pegando na cintura e a gente livre, eu, você e a lua. Agora! Vamos para a praia pra curar a alma. Só o céu com a gente, não queremos mais. Só musicão! Todo o Caribe pegando na cintura e a gente livre, eu, você e a lua. Como é que é? Banda Kemi! Mega DJ Luiz, o Mega da Galera. Sucesso, Natanzinho. Essa é o maior sucesso. Toma, Carol, tá bom? E a mais? Bota o capizeiro agora sim. Acabando de curioso, quer dar conta da minha vida. Para, e toma! Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Para, para, Rodrigo! E acabando de curioso, quer dar conta da minha vida. Para, quer saber como é que eu faço as minhas farras? Meu parceiro, tio Ney, Rodrigo Fox, não me dá ali! Vai! Ou não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia. Cadê o cara da portaria, rapaz? Sou aqui da putaria. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Arrasta pra cima. Arrasta. Ai! Se vou na fazenda, marovina e o carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta. Ou quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Ou na fazenda, marovina e o carro cheio de novinha. Arrasta. É muita onda, né, garoto? Arrasta pra cima e bebê. Será que ela é do 9? Alô, Breno, Jovino, Rui das Termos. Toma lá! Curioso, quer dar conta da minha vida. Para, quer saber como é? Nosso amigo Gui, rapaz, tá ali com a gente. Todo dia. Ele quer o presidente moral da equipe transmutando ela. Curioso, quer dar conta da minha vida. Para. Olha, o teu irmão falou que tu ainda tá na presidência, viu? Saber como é que eu faço. Para nisso, cadê ele, Gui? Todo dia. Para. Ele não veio hoje, não? Ah, não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia. E vai, vai, vai. E da puta. Voltando! A gente tá só no comecinho hoje aqui na Toca do Urubu, viu, gente? Daqui a pouquinho, ele deixou de pressão da bazucada de Nildo e Nitunha e o top DJ Boca. Apartamento, ansiedade, o coração se espera. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. E aí, que o Sumandrake tu fala pra ela? Daqui a pouco ela tá encostando. É. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Fala, Miqueia! Eu mando logo a localização. E hoje? Hoje vai ter festa no colchão. Ela vai, ela vai! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Fala, Calinho! Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Aí ela! Ela dispensa baladas, amigas. Fica comigo, eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Toma lá, Martini, vai, vai. Chama, skin. Bora, meu DJ. Cê tá sendo acordeão, DJ Ives. Palio G4 Teimoso. Luxuosa Saveiro Ninsaldi. Que tá com saudade, tá me procurando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, o DJ dá atenção, né, bebê? Eu sou tão motivo que vou fazer a onda, né, Danabi? Localiza. É verdade, meu irmão, vamos lá. Hoje vai ter festa no colchão. E ela vai. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Se tiver desocupado sábado, pode ir lá pro. O Mexida, meu. Será que tu vai? Seu esquema preferido. Sábado? Ah, ele vai estar aqui, né? Esquema preferido. Então vai só tio Ney mesmo pra lá, vai. Ela roda a cidade. Lá vai ser pressão total, viu, tio Ney? Comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Lá vai ter gol psicopata. Meu preferido. Carreta essa pressão e o gol safadão. E vai mais a Saveiro da Estádio, vai ser muita onda. Mega DJ Luiz, top DJ Boca, DJ Nildo e Nituia. E mais DJ Júnior, pressão da bazucada. Dia 17, lá no Mexida, babá. Prazer participar desse trabalho, meu nele. Deus abençoe, viu? Tamo junto e Mexida. Toma de forró e toma, vai. E todo dia ela briga comigo. Chamado safado, me dá tapa na cara. Aí, então, dale, dale. E fala. É a música do Urubuzinho. Vou me deixar de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber. É assim que ele tava domingo, né? Meus amigos falam, sou a mulher que manda em você. Esse Urubuzinho é muita onda, né? Mas não é bem assim. Vai! Tem um lado. O filho gosta da sacanagem. Me dá carinho, me deixa sozinho, deixa não. E faz amor, eita. É o Urubuzinho. Ela aperta a minha mente. E eu? Mas eu não vivo sem. Era meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém. Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem. Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém. Eu me maltrata, maltrata nós. Mas faz bem, viu, Coronel? Rodrigo Barão, Barões! Curtiu, vai. Bora pra cima! Todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá pana na cara. Chama aquela dali! E fala. E me deixa de castigo, vai pra festa comigo. E deixa eu beber. Vai! E os amigos falam. Isso é muito love, né? Minha mulher que manda em mim, isso é verdade, eu vou fazer o quê? É, Jesus, ela que manda, é? Mas não é bem assim. É. Tem um lado bom também. Qual é? É o Lucu, qual é? Me dá carinho, não me deixa sozinho e sarra como ninguém. Ela aperta a minha mente. Como é que é? Mas eu não vivo sem. Oi! Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém. Ela aperta a minha mente. Agora. Mas eu não vivo sem. Era meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém. Ela aperta a minha mente. E eu não vivo sem. Ela é meu amorzão. É hit. um forrozinho, toma! Só você faz meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não. Fala, neguinho, pressão, como é que é, meu irmão? Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo só você que tem. Volta, neném. Volta, neném, se não for. Fala, Zito, fala pra ela! Eu tô com saudade. Aquela sentadinha que eu tenho. Volta, bebê. Volta, neném. Volta, bebê. E fala aqui, Uzo! Luxuosa Saveiro Mensal. Esse é o novo Palio G4 Teimoso. Se não for você, não vai ser ninguém. Se é mais novo DJ, já sabe minha hit. Chama! Campiseira apaixonada. Essa aqui é original. Se é mais uma do DJ, já sabe. Simba! Eu ouvi Brasil! Ah, você, o meu coração querer. Bora aqui o som! Eu ouvi com outras, mas não consigo te esquecer. O Neymar! É só você que tem. Ela que faz! O seu beijo é só você que tem. Vai, Gui! Bota, bebê! Cadê a primeira dama, rapaz? Não vem hoje, não? Você vai! Não vai. É. Hoje tá todo mundo carreira solo, né? Sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Bota, neném. Bota, bebê. Bota, neném. Eu falei não o Gui, né? Que o Gui tá aí, cadê ele? Tu sabe. Daquela sentadinha. Vem! Bota, bebê. Bota, neném. Se não for você, não vai ser ninguém. O cara não presta nem pra trazer o sogro. Cadê ele, hein? Diferente de todo. Tem que trazer um homem, meu irmão. DJ Iris e DJ Guga. Só você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo. Sabe o Calil tá aí com a gente, dá um abraço pra você, meu irmão. Ele é o nosso amigo Kilson Mandrake. Lá na Caixa Econômica Federal. O Neguinho Pressão também tá aí com a gente. Só na manhã. Aquela sentadinha que tu tem. Volta, neném. Volta, neném. Bora, Paulinho! Volta, neném. Que tu e volta, neném. Volta, bebê. Para, manda tudo, manda tudo. Começou vaquejado em plena sexta-feira. Emendei na disputa, fui para a segunda-feira. Graças a Deus que eu ganhei de novo. Olha que foi sem rachar prêmio por mim. Só no forró, bah! Só que eu esqueci da mulher em casa. Compliquei minha vida nessa dita vaquejada. Emendei na segunda e só cheguei na sexta. Olha, gente, eu mandei lá no Bonero. Bonero tem um UFC dos DJs. Mega DJ Luiz versus Júnior Pressão da Bazucada, hein? Vai ter também o top DJ Boca, DJ Nildo e de Tuia. Vai ser muita onda lá, garoto! Se o Kilson falou que o pacote vai ser 30 de lá, mulher. Eu vou parar. Aí desse jeito o meu filho não aguenta, hein? A pegada do raqueiro. Água, caralho, água. Cê tá se dagoneando. Escuta a história de muito vaqueiro. E o bolota é nada de ir pro posto dele. Sou vaquejado em plena sexta-feira. Olha que emenda e na disputa fui parar a segunda-feira. Graças a Deus que eu ganhei de novo. Que foi sem rachar prêmio. Bora, Rodrigo Foxy! Vida nessa dica vaquejada. Emendei na segunda e só cheguei na sexta. Foi por causa de rapariga. Só na manhã. Meu amor, tô desesperado. Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo. Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada. Eu vou parar com o negócio de vaquejada. Foi volta, meu amor. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Aonde? À meia-noite tô aí em ponto. Vamos lá! Tem um jeito pra gente se amar. Faz tempo que estou te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não notar. Bora aqui o seu Mandrake! Eu sei você tava carente, hoje já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. E aí? Sentei meu WhatsApp. Esse é o novo Palio G4. Teimoso. Luxuosa. O meu patrão, Dadá do Posto. Luxuosa, Saveiro Ninsaldi. Chegou a hora do DJ Consagração entrar no ar. E aí? Alô, Mega DJ Luiz. Arrebenta, garoto. Bora começar e doidar tudo. É muito mega na tua cabeça. Dia 10 agora de julho. Tem um mega DJ Luiz lá no Santa Ana, hein, gente? Vai ser a resenha lá da festa do Xancha. Esse ano não vai dar pra acontecer, mas a gente vai fazer a resenha lá. E dia 11 vamos estar lá no Paneiro. Grande torneio de futebol feminino no Paneiro. E a cobertura da Carreta Vascão lá domingo, dia 11. Mas é um tempo que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Amigo Detinho lá de Paragominas, nós estamos aí com a gente. Um abraço pra você, Mora Neymar. Ele e o Biquelme, tá ali com a gente. Essa dupla é pressão total, garoto. Essa é a exclusividade do Mega DJ Luiz. Hoje não dá, meu irmão. Tô gravando o CD hoje, mas tu pode pegar amanhã comigo lá no setor, viu? Pela parte da manhã, tá? Senta, senta. Bora detonando na moral! Comercial Records. Comercial Records. Bolota, bora controlar essa entrada de moto lá, meu irmão. Pode entrar muita moto aqui pra dentro, gente. O espaço é pequeno. Galera aí, bora ter consciência e deixar sua moto lá fora, tá bom? Vai! É ali com a gente também, o nosso amigo Neymar. Hélio Miquel Reis. Tá com a gente, o nosso amigo. E também tá por ali daqui. Ele é só a primeira dama, tá na área. Valeu! Fofinho já avisando, viu, gente? Amanhã vai ter a promoção da gelada lá no Balneário Panela. Vai ser 40, a partir de 45 conto, né, mamãe? Égua! Ele vai botar pra endoidar tudo amanhã lá, viu, Juninho?